Lemos taxi sur janela 6314. O meu. Siga Romeu Golf. Ponto ideal de descida, mantendo 70. Desce para o nível 060, Romeu Golf. Controle de Salvador, muito boa tarde, o trip 5488, descendo para o 110, está cruzando agora o 100, livrando agora o 190. Trip 5488, desce para o nível 050, chegada a mão. Chegada MAN, autorizado até o 050, 35482. 4-4 para Confins, nível 360 está autorizado, decola da 10, saída da Eulia da Bridge, onde intercepta a peso Luna May e prossegue até o destino. 5550 é o transponder, 120.8 é o controle. Confirmado, autorizado 360 Confins. Saída da Euleda direto bridge, transponder ao 5550, controle em 1208, 4-4-4-1-4-4. Correto, chama push. Bono 925. Clap, call me ready to taxi. Romeu Golf, informe velocidade indicada. Tem condições de reduzir para 200 mais, informe que é o número 4 na aproximação. Ei, cleared, start up. Autorizado, chama táxi, tá? Paulo Salvador, boa tarde. Golf Tango Alfa. Sim? É, autorização para remota da posição 6 no pátio 1 até a remota. Remota não, desculpa, é pátio 3, ponte 9. Sim, chama até me escuta e vai aguardar, ok? Já aguardando. Para o táxi, o Oceaner 6314, 113 a bordo, autonomia de 3 e 10, e alternamos Recife. O trip encontra-se no pátio 3, na escuta? Afirmo. É o 5491, confere? Confere. Gente. Alô Salvador, copiou o Oceaner 6314. Só confirma a alternativa Recife? Afirmo. Prossegue via pátio India Alpha, ponto de espera 118.6, 1018 no altímetro. Pátio India Alpha, 1018 no ajuste agora para o Oceaner 6314, a torre 18.6. Direita proa 110, seu limite é o curso do localizador. Para Confins. 5729 para Confins, está autorizado nível 360, decola da 10, na saída da Euleda Bridge, intercepta pelo Luna May até o destino. 5544 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. autorizado com o PIN 360, decolada 10, no perfil da Leda, da El Leda Bridge, para solicitar a Perdulu no 6, até o destino. 5544 no transponder, 120.8 é o controle do 5729 na ponte número 2. Cruzamento correto, chama para o posto quando pronto, Eli. Chama, né, quando pronto, 7. Controle Salvador, Papa, Lima Romeu Romeu, vai passar 1500. Papa Lima Romeu Romeu, contato radar, suba nível de voo 400, sai da Dael. 400 na Dael, Romeu Romeu. Launchment 01018. Salvador, boa tarde, o trip 5201, tem a informação Quebec, quando disponível a cópia para Montes Claros, estou na escuta. Qual foi a matrícula? Trip 5201, dia de semana é o 5241, não sei que número que tá aí. Pro Oceaner 6314. 201. Eu não possuo nem o plano do 5201, só um minuto. 241, a senhora tem? Só um minuto, por favor, que eu vou checar aqui junto à Celeia. Muito obrigado. Papa Papa, clear to land, Terry Runway 17, report ready for takeoff. Controle ligou no 755, solicita pro 215 para evitar formação. Autorizado, Goma 755. Está iniciando da 10, Oceaner 6314. Gente. Romeu Golf, redução para 180 mais. Redução para 210 mais, trip 5488. Redução para 210, trip 5488. Autonomia para o táxi. Uma 755 desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000, aporte estabilizado, vou 755. Boa tarde, é 3 vezes. Boa. Golf Tango Alfa na escuta? Prossiga, Golf Tango Alfa na escuta. Vai coordenar com a equipe de solo após a passagem de tráfego da TAM retaguarda. Está autorizado o início do reboque até o, a posição 09 no pátio 3. Reporte ao término, por gentileza. Positivo, Golf Tango Alfa, sim. Trip 5201, pronto, cópia? Pronto, cópia 5201. Montes Carlos 180 é o nível, decola da 10, vai cumprir o perfil da saída Arbor após vitória da conquista. Faz decolagem curva à direita, 5553 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Montes Claros 180, decola da 10, cumpre o perfil da Arbor, depois vitória da conquista, primeira curva à direita, alocado 5503, 20 decimal 8 é o controle, Salvador, 5201. 5553 é o código transponder, trip. Retificando, 5553. Quanto já mais correto, chama pro push na parte 3. Câmara aí. 63, zona 4. Salvador, zona Charlie Mike, ideal de descida. Zulu Charlie Mike, desça para 2500 pés, que é na gama 08. 2500 pés, zona 09. Goma 755, curva para o curso do localizador, curva esquerda, proa 150. T30, call 120-80, have a nice flight. 080, thank you, positive. O 070, Romeu Romeu Golf. Golf. O trip pode prosseguir na descida para 4.000? Desça para 3.000 pés, Kennedy Alma 018, trip 5488. Kennedy 018 para 3.000, trip 5488. Papapá, Lima, Romeu, Romeu, Sami, Recife, 1251, na Terne, 13325. 3217, mantenha um ponto de espera. Mantém. 5000, with you. Papatango, Mike, papapapá, Radar Contact, Climb Flight Level 430, Del Departure. Del Departure, Climb Flight Level 430, Mike, papapapá. Prossiga, Patrulha 01. Até as condições visuais, Kennedy Alma 018. O acionário 6314 solicita voar direto Momo devido a formações. Autorizado, acionário 6314. Autorizado Momo para o acionário 6314. Trip 5488, desce para 2.000 pés, autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado LS, reportaria estabilizado. Trip 5488. Salvador de Romeu, Romeu Golf, continua no 70. Romeu, Romeu Golf, desce para 3.000 pés, Kennedy Alma 018. Tripula. Para 3.000, 018. Para 2230, aciona identificação, desce para o nível 060, chegada a mão. Autorizado, chegada a mão. Perdeu o contato com o centro, na sua escuta definitiva. O TAN 3514 necessita desvio à esquerda, proa 050. Livre desvio, TAN 3514, após voo ITAP. Ok, pode ITAP. O TRIP 5488 estabilizado no localizador. Trip 5488, complete sinal, chame torre 118 decimal 6. 18 decimal 6, descendo para 2.000. Alô 03 da Gol, está autorizado para Congonhas, 360 é o nível, decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Perzulona 6 para botar o Zulu Trip. Trivi, desculpa. Aciona 5566 do transponder, 120 decimal 8 ao controle. Tá presente, vai direto pro bridge. Direct bridge, Mike, papapá. Negativo. Ok, gente, reporte quando o visual com a pista baixado e travado, informa chuva leve sobre o campo, é mais ou menos 2/3 pra frente da pista. Negativo. Oh, boa tarde, Bruno 925, ingresso na Alfa. 925, muito boa tarde. Eu prossegui via Alfa, me chamante do Juliette. Alfa, está Juliette, 925. Para táxi azul 4144, tem 92 a bordo, Ribeirão Preto, 3 horas de autonomia. Avisou Alfa, chegou no 755. Vou no 755, livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 139, baixado, travado. Afirmativo. Ciente. Salvador, boa tarde, trip 5488 a 2 milhas do externo. Trip 5488, ciente, continue a aproximação, reporte visual com o campo, informe chuva leve e reporte quando baixar travado. Parei baixar travado em visual com o campo, trip 5488. Ciente, você mantém minha escuta e vai aguardar, eu tenho uma aeronave para parquear no 01 após ser autorizado, tá ok? Gente, fica na sua escuta ou após a passagem da aeronave parqueada no 1 pode iniciar? Fica na minha escuta, por gentileza. Gente, vamos ficar. Ok, ciente, são 3217 ali, mantém agilizando. Obrigado. 83594. O Tango Mike, papapá, Sami, Recife, 125, Noterne, 13325. 1251, 133, 25, thank you. Oceanália 314, Sami, Recife, 12545, Alterne, 12685. 2545, Alterne, 2685, Oceanália 63, 14. 9, Golden 75. Sinal Sami Torre, 118, decimal 6, Romeu, Romeu, Golf. Torre Salvador de Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Romeu, Romeu, Golf, reporte visual com campo. Contra visual, Romeu, Golf. Só 3217, livre da colagem 10, vento no 40 graus, 119. Eu já colagem 10, 3217. 18, correção, bom, 1925. Ingressa via Juliette pro 01. Via Juliette 01, gol 9925, boa tarde, Tiareta. Boa. Web 5729 na escuta. 4144, mantenha o ponto, espera. 18, despertar nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, TAM 3622. TAM 3514, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Descendo a 2000, reportará estabilizado, livre a restrição de 5000 e TAP, positivo? Livre. 488, já visual? Visual, baixado e travado. Trip 5488, livre pouso no zero, vento no 40 graus, no nós, pista molhada. Ciente, trip 5488. Na 3217, decolou 38, chame controle 120, decimal 80. Controle alta 3217, decolando, você escuta. Na 3217, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. 360, pode voar direto da EL? Autorizado. Grato. Na 3628, redução para 230 mais, número 3 na aproximação. 230, TAM 3622. Pátria 2230, vetoração para final ILS, curva à esquerda para o 135, seu limite ao curso do localizador. Você para 4000 pés, que é legal no 08. Esquerda 135, nessa para o limite ao localizador, descida para 4000 pés, ajustado no 08. Passaria 2230. 35488, solo 39, direito no 219. Azul 4206, desce para o nível 060, chegada Mari, redução para 2509, número 4 na aproximação. Imo no 219. Salvador, é o trip 5488, está livrando na Eco. 5488, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 04 no pátio 3. Posição 04 no pátio 3, trip 5488. Avistando o Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Romeu Golf. Salve Salvador, Golf Tango Alfa, informando o término do reboque. Ciente, Tango Alfa, até a próxima. Ciente, obrigado, bom feijão. Pra você também. Chega do Charlie Mike. Zulu, Charlie Mike, frequência livre. Zulu 4144, ali mantém, pressão no zero. Ali mantém a Zulu 4144. Patrulha. Passaria 2230, desce para 3.000 pés, ajuste 1018, segue como número 2 na aproximação, tráfego à sua frente, já está passando o Duna. Seguinte para 3.000, o passaria do 2230. O meu Golf, solo aos 41, no direita, 1219. Prossiga. Podia confirmar a posição box 4 do pátio 3? Solo de Romeu, Romeu Golf. Afirmo, 4 do pátio 3. Solo, são 4 ocupadas já. Fique atento ao sinalizador, mantenha a posição que vou pedir pra Efraero me passar o gate correto, ok? Fiquei grato. Romeu, Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, poderia confirmar por gentileza o pátio que o senhor pretende? Aéreo está. Prossegue via Alfa Juliette, me chama Alfa Juliette para ingressar no pátio principal. Alfa Juliette, chama Alfa Juliette para ingressar no principal. Romeu Golf. O Trip 5488 já está avistando o sinalizador, acabou para a posição 6. Muito obrigada, comandante. Ah, tem um bom trabalho para vocês. Obrigada, para você também. Muito bem, obrigado, até depois. Quatro, 1144, decolou de 43, chama o controle 120, decimal 80. 208, azul 4144. Salvador, azul 4144. Feliz sinal, DSXA, reporte estabilizado. Redução a critério para aproximação. 2.108, autorizado ILSXA para pista no zero, redução a critério 2230. 3628, livre de restrição, desce para 3.018. 3.018, tensão, tá no 3.628. Azul 4204, Azul 4144. Salvador, Azul 4144. Azul 4144, contato radar sobre o 360, na presente voa Leda, pós Leda Bridge. Sobre 360, Azul 4144. Só no ponto de espera da 10. 5729 da web, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 5729. 2197 chama Recife, 1251, alternando no 3325. 251-1325-2217. Patrulha 01 já no através de Pituaçu? Afirmo, 01. Está com visual no tráfego da TAM agora à sua esquerda, posição de 10 horas, 2 milhas? Negativo, 01. 6 milhas, correção. Do presente, chama a torre 1862. Chama a torre 186, patrulha 01. Indicada? 4206-2509. Redução indicada 2109 do 4206. Está seguindo o tráfego da TAM à frente, 12 horas, 8 milhas no mesmo rumo e destino, passando 050 para 3.000 pés na Airbus 319. Gente, reduzindo 219-4206. Ok, gente, confirma intenções de pouso. Reporte patrulha 01, conforme solicitado, reporte no solo. O vento 150 graus, 10 nós. Não há tráfego a reportar. Confirme, o senhor está na proa de Duna? Ok, está na proa 135, conforme vetorado pela senhora, para final do ILS, partiu? Ok, reporta estabilizada na 135. Partiu. Está na estabilizada na proa 135, a proa de interceptação para o localizador 2230. Solo 47, direito 1219. Vai liberar direito para chamar a solo 1219, tá 3514. Crianças. O meu Golf prossegue para 5. Ciente, autorizado cruzamento. 5729, livre decolagem 10, vento no 40 graus, 099. 5729, livre decolagem 10. Escuta. 3514, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, está 3514. Estabilizado X-ray, está 3622. E aliás, X-ray, traçaredo 2230, dá uma milha e meia do externo, xereto. Traçaredo 2230, check-trem, chame torre 9862. Baixou, checa 86, obrigado. Então 3628-2018, livre na aliás, X-ray, reporte estabilizado. Agora repetiu a informação e hoje eu cotejei, 3628. Azul 4206, desce para 3018, redução 1709. 3018, 9709, 4280. 248, chame o controle 1, 2, 0, decimal 80. 2080, boa. A Juliette, o TAR 3514. Controle Web, 5729, decolou. 5729, boa tarde, subcontato Radar Sabel 360, voa Leda após Leda Bridge. Subindo 360, boa Leda, Leda Bridge, dá presente, 579. Juliette para o 10, tá 3514. Ciente, seu solo foi aos 48, frequência livre, patrulha 01. Azul 4144, chama Recife, no 251, alterna no 3325. 351, 3325, boa. Boa. Estabilizado. 3628, completa final e chama a torre 9862. Bom pouso. Chama na torre, obrigado. 3628. Dois zero meia, desce pra